Tá 99 no 1 na Lima, tem Capixeiro no 0. Chinem é 3 no 1, pronto pra cópia? É 3 no 1, pronto. Chinem é 3 no 1, 2-0 Guarulhos, nível de voo 360. Decoda no Zé, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Ildes, onde detecta Upper Whisky 5-0, após utilizada conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador, operando em 1 no 9 decimal 3-5, torre 1 no 1 decimal 6 dúzia. Adicione no transponder 5-4-4-5, o Chinem é 3 no 1. 3-0 para Guarulhos, vamos para a rota do plano, decolando 1-0, primeira curva à direita na saída da El, Leda, Fidel, intercepta a Upper Whisky 5-0, controle 5935, torre 1026, transponder 5445, Chinem 63 no 1. Chinem 63 no 1, negativo, saída da El, Leda, após Leda, Ildes, Eco, uniforme de alta, Eco, Sierra. E corrigindo então, após Leda, Ildes. Afirma, Chinem 3 e 9. No procedimento correto, tinha um ponto para pushback e acionamento. Camará, é, 3 e 9. Salva, Chinem 2 e 1 para o táxi. O POB é 60, alterna Guarulhos, 4 horas e 40 já para. 4 e 40, confia em pessoas após a alternativa, Chinem 2 e 5. Guarulhos, 60, o POB. 60, Guarulhos, 4 e 40. Fez ataques para ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa no ponto de espera Torre. 1-2-1-6-2, ajustando 1-0-5, a Chinem 2-2-5. 15, de alto, posso ficar nos 2-2. Salvador, SF 58 no 1, pushback acionamento, posição 4. Subject 58 no 1, aguarde 2 minutos. Posição 3 minutos. Salvador, boa tarde, bom dia, o gol no 888, livrou a pista na sua escuta. O gol no 888, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa Chamante, Juliette no 8-8-8. Da 3859, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 25-1-3325, da 3859, boa. Olimpo 03 autorizado, Juliette, parte principal, Índia. Ponto de espera quando pronto, TOI 1-1-8, são 62, ajuste no 0-5, Olimpo 03. Juliette da presente, reporta curto final, pista no 7, o altímetro 1015, 1-0-1-5. Para cheque, o vento 100 graus com 1-2 nós, Alfa Victor Juliette. 8-8, autorizado parte principal, portão 3. Parte principal, portão 3, 99-1-1, decolado Salvador. Aos 4-1, chama o controle agora em 1-1-9-35, bom voo. Obrigado, bom fim de semana. Salvador, muito bom dia, o total 99-1-1 decolou. Total 99-1-1, contato radar Sabel 3-1-0 na saída Momo Fruti. Momo Fruti 3-1-0, total 99-1-1. O tá autorizado, SF-5-8-1-1. 4, desce para nível de voo 050. Voo no 982, desce via para 2000 pés, ajuste no 095. 2-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 18. Controle Salvador, operando em 119 decimal 35, torre 118 decimal 62, ajustando 5454, Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, confirme pessoas a bordo. decola 045. O Lima Papaquilo para acionamento e o táxi chame agora a torre 1-1-1-62 ajustando no 05. Lima Papaquilo. Trip 547, quilo correto, ajuste no 05, baixo para 4. Do pronto para o táxi. Trip 547, pronto para cópia. Escuta 543, pega. Trip 547, cruzado com fins, nível de voo 400. Decola dando Zé, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o Zulu 16, pós conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador operando em 1-1-9-35, torre 1-1-9-62, acione transponda 5405, trip 547. Este operador, operador de mancha, com fins, do 400, decola, transponda 0, primeira curva à direita. Dael, Leda, Bridge, aerolínea. Controle tomador de 935, controle tomador de 862, 405, transponder 35437. 3547, está confirmando, né? Dael, Leda, Bridge, onde intercepta up, Zulu no meio. Bridge, up, Zulu no meio, tá? 3547, codelimento question, pronto para pushback, acionamento. Preparação de pronto, da remota ou do bar. Todo o cara de 5437. 2 Vega, Trip 5221. Para o táxi, 8 no 1 com 174 a bordo, 24 horas, altera com 20. O Abjet 581 está autorizado o táxi para ponto de espera da 10 via Índia Alfa, quando pronto no ponto de espera, chame torre 1-1-1-62, ajuste no 05, Abjet 581. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá, 1862, Abjet 581. Polo Salvador, Chanel 6319. Prossiga, Chanel 6319. A gente cobriu a autorização de tráfego via Amperu 50, porém, no nosso plano está autorizado o Amperu Zulu 21. Eu gostaria de saber a possibilidade de você ter um voo de lá Amperu Zulu 21, que é uma diferença de tempo e combustível que eu já botei no avião. Gente, o chamamento é Zulu, não aguarde por dentro, não, por centro. Aguardando, obrigado. Afirmativo, Olimpo 03, sem nível de decolagem, pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Oi, Salvador. Bom dia, FF. 811, pronto, pode esperar dar um 10. O 5811 da Webjet, a Lima tem cabeceira 10? Lima tem 10, Webjet 5811. Flavio Juliette, o Solos 47, autorizado backtrack, reporte fixo no 7 livre. Paquilo pro táxi. 1015, reporte no ponto. Espera táxi papá, limpa Paquilo. Tempo 03, decolado de Salvador aos 48. Chama o controle 19 decimal 35. Chama agora o controle 1935, Olimpo 03. 1982, chama a torre 118 de São Meia. 186, 1982. Aproximando 050, trip 5494. Trip 5494, desce via 2000 pés, hoje eu chamo 095. 05 via para 2000, trip 5494. Olimpo 03. Olimpo 03, mantenha-se em condições visuais. 135 nível de voo, direto ao Netuno. Mantendo-se em condições visuais, ascendendo para o 135, Olimpo 03. Netuno. Até a próxima. 250, acena identificação, chega na mar e desce para nível de voo 050. Subativo, pode aproar, tá? Mantenha a chegada Oceaner 6250. Vai manter, 50. Desce para que nível, pode confirmar, Felipe? 050, Oceaner 6250. 050, ok. Tem livre pouso, pista 90, vento 100 graus, com 08 nós, é o vento. Livre pouso 990, voo 9982. 58 no 1 da Webjet, é o 50, decola, chama o controle. 1 no 9, 35, bom voo. 0935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Webjet 5811, passando 1.600 pés, a extensão 360 na Arbor. Web 5811, contato radar, sobe ao 360, saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, Webjet 5811. Olimpo 03, controle? Nossa escuta, prossiga. Pode confirmar o estimado para regresso? Regressa para Salvador em mais 30 minutos. Ciente. Controle Salvador, bom dia. 3620, informação Kilo. 3620, achando identificação. Chega da mar e desce para nível de voo 060. Entrada Mar, descendo para o 060, na 3620. Sete, mantém a escuta perto do 05. 3219, na 922. 5811, tá passando 4500. Autorizaria a proa de SEBD? Mantenha a saída Web 581 na guarda de coordenação. Mantenha a saída aguardando Web 581. Bagdade. Paulo Salvador, bom dia, Golo 982. Golo 982, utilizado Alfa, chamante da Juliette, Golo 982. Alfa, chamante da Juliette, Golo 982. Aquilo decolado ao 5-3, observando essa linda curva da máquina, chama o controle agora, 3935, bom voo. Obrigado, irmão, bom dia. Nada. Reportamento estabilizado, trip 5-4-4. Controle, muito bom dia, Lima Papaquilo decolou na sua escuta. Lima Papaquilo, contato radar, salvo 330, saída Puca. Pode voar direto, Puca. Autorizado. 9911, vou na proa de Abuco e chame Recife 12545, alterno 2085. 26685 na proa de Abutu, total 9919. Patango, quilo, Oscar, Alfa, Cecília. Na próxima, Júlio, a gente for no 92. O Gol 92 está utilizado em ingresso baixo principal, portão 5. Portão 5, 92. O trip 547 está autorizado táxi ao ponto de espera dona 0 via parte principal Índia Alfa, ponto de espera torre 118 decimal 62, atento ao Boeing da Gol que está táxi parqueando para o portão 5. Trip 547 ajustando no 0 no 5. Quatro, chama a torre, 118, decimal 6. 18, 6, bom dia, obrigado. Quilo, Oscar, Alfa, controle. Confirme o tipo da aeronave e quantas pessoas a bordo. Bom dia, Trip 5414. Trip 5414, bom dia, altímetro 10 no 5, tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 109, check o trem. Livre pouso 100 com 10, baixo travado. Pega 05, eu tenho um nível de voo 100 aprovado. Pega 205, autorizado a fonte, nível de voo 100, decola 10, primeira curva direita, saída Coral e a Golf 677, após ser usado conforme a rota apresentada no plano. Controle Salvador operando em 119.35, torre 118.62, acione no transponder 5443, pega 05. Pega 05, confirmando nível de 100. O Pega 05, quando pronto, chama para o táxi, corregimento correto. Confirme. Como é o sete? Agora sim, alto e claro. Livre LS, reposto estabilizado. Livre LS, reposto estabilizado, 6250. No 4 ao 58, direita no 21, decimal 9. 219. Boa, Chiné. 631? Chiné 631 aguarda, então vai tentar fazer a coordenação com o centro. Estimado de mais 3 minutos. Continua é 3 e 9. Obrigado, viu? Solo Salvador, 5-4 no 4, livrou. 5-4 no 4, exato, Alfa, chame antes da Juliette. 5-4 no 4. Alfa antes da Julie. 4 no 4. Oxanar 6250, com plano de aproximação, chame torre 1-118, desce 1-6. 2-6-3-0. Tanto 3620, desce para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado ILS, que saída piscina 0, reporte estabilizar. Descendo para 2000 pés, 1-0-1-5, autorizado ILS, 3, solicita liberação de velocidade, o tanto 3620. Cruzando 4-0, passou o Puka. Tá 3620, número 2 na aproximação. Ok, número 2, estamos descendo ainda. Controle, última chamada. É, o Lima vai partir, passou o Puka, cruzou 140. Gente, agora é transferência, Lima só para aquilo. Salvador 35437, decolado da El, cruzando agora 3000 pés. 35437, contato radar, Fabio 400 na saída da El. Gente, 400, perfil da El, 35437. Aquilo agora chama Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2685. Salvador, autorizo o trip 5437 direto Leda? Autorizado direto Leda, o trip 5437. Gente, direto Leda 5437. Salvador, a chané 63, no mundo, está no portão, número 7, pushback, acionamento. Tango Romeu, Papa Tango. 1-1. Chané 6225, controle? Aqui. Chané 6225, chama Recife, 2545, até 2085. Aguardar no portão. Então eu vou acionando como quem não quer nada aqui, depois tanta coisa na em Cruzeiro. Cruzeiro não vai ser possível essa parada, essa parada vai ter que ser em solo pro senhor sair com o plano autorizado. Será que demora mais então? É complicado porque estou dependendo de Recife, da coordenação com Recife. Eu creio que em 10, no máximo 10 minutos ele resolva essa discrepância. Mais ou menos. Bom, então vou com essa autorização que você tem aí, que você tem passou mesmo, eu agradeço. Se tiver questionamento hoje, né, 6319, está no portão 7, permanece a autorização dada. Então, a autorização dada não é possível que eu permaneça com ela, porque eu estou com uma autorização e Recife está com outro. Então, com discrepância aí na sua autorização. Se der algum problema, alguém vai responder por isso. Ah, então. Mas não tem problema, então aguarda aqui a autorização que tiver aqui. Gente, aguarde para cópia o 63 o novo. 250, sala 04, direito no 219. 219, positivo, atendente. Alpha India Bravo 40 Echo Charlie, descend to 2000 feet, going to 1015. Reporta antes da Juliette. Fox Bravo, reporta da Juliette, aguardando para a autorização para o 02. Estabilizado em LS X-Ray, com o TAN 3620. TAN 3620, completa aproximação, chama a torre 118, esse bom mesmo. Torre 18.6, bom dia, 136.2. Quilo a calça, vai regressar pelo corredor Axé ou fazer o cruzamento? Vou efetuar o cruzamento hoje, senhora. Até 8 milhas afastado aqui do farol de Itapuã. Sim, então para cruzamento vai chamar agora a torre 118.6, mantendo a órbita no farol de Itapuã. Cliente, vou manter a órbita no farol de Itapuã, vou chamar a torre no momento. Bom dia, esse é o Papatão Kilo Alfa. Kilo Alfa, vou cruzamento do campo. Positivo, senhora, cabeceira a 17 e a 10. Pode prosseguir via linha do litoral, cruza final da... Cruza próximo à cabeceira 35, reporte para o cruzamento da 10. Sim, eu farei, reportarei no cruzamento da 10, Kilo Alfa. Oceaner 6319, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, perfil da saída Arbor, Elefa. Eu perturbo 21, o resto da autorização permanece como no plano de voo. Controle 1935, torre 186, 5445, responde por Oceaner 6319. 6311, cotejamento correto, via Brasilu 21. 6311, reporta pronto para o pushback, Oceaner. Se estiver pronto, autorizado para chamar. Série 2305, autorizado táxi até a Taxiway Hotel, na Hotel Chama Torre 118, decimal 612. Oceaner 250, autorizado em dentro da Juliette, portão 2. Portão 2, Oceaner 6319, está pronto para o push acionar, portão 7. Oceaner 6319, autorizado pushback no portão 7. Autorizado pushback acionamento, vai reportar táxi de 6319. Sente, mantenha-se em condições visuais com a aeronave à sua frente. Trip 537, chama Recife 1251, alterra 133, decimal 25. 25133, Alpha India Bravo 40 Echo Charlie. Cleared ILS final approach report, reception localizer. Yes, ILS sound recording back, establish on the localizer Echo Charlie. Dito inicialmente 1000 pés, o restante está subindo em coordenação com controle. 119.35, torre 118.612, aciona 5437. O Golf Mike Alpha. Positivo, senhora, efetuando uma curva pela direita, aguardando o pouso da aeronave. Kilo Oscar Alfa. Afirmativo, apenas para maior segurança, tá ok? Ok. Mil tipos de equipamento POB, o Índio não vem melhor. Porta para...